caminho de espinhos e a dor no coração. Falta de carinho, ninguém estende a mão. O rosto amargurado e a vida sem razão. Nada mais dá certo. É só decepção. Secaram-se as lágrimas, não tem forças pra lutar. As portas se fecharam, falta voz para gritar. Acabou sua esperança, apagou a sua luz. Só lhe resta uma resposta. A saída é só Jesus. Ele tira da sua história essa face da manchada. Ele firma os seus pés nesta nova caminhada, pra ter vida com razão, sem decepção. É só Jesus que muda a estrada de espinho. É só Jesus que tira a pedra do caminho, pra curar seu coração. Só tem uma solução. É só Jesus. Ele tira da sua história essa face da manchada. Ele firma os seus pés nesta nova caminhada, pra ver vida com razão, sem decepção. É só Jesus que muda a estrada de espinho. É só Jesus que tira a pedra do caminho, pra curar seu coração. Só tem uma solução. É só Jesus.